Com vocês, João Avelino. Esses dias um amigo fez uma pergunta pra mim: você seria corno por 20 mil reais? Eu já fui corno de graça, imagina com reembolso. Bom, dizem que é normal ser corno porque um homem sem chifre é um animal indefeso. Mas cara, me pagando, eu viro até a rena do filme Frozen. Com todo prazer. E ainda pago a suíte no motel, viu? E faço Uber, bate e volta, hein? Ainda pergunto, aceita uma balinha ou uma camisinha, senhores? Ainda... Ai, ai. Eu conheço gente que ainda gravaria sendo corno e postaria no Xvideos. É verdade. Ah, claro, agora depende se eu amo a mulher ou não. Porque se eu a amasse, pô, seria um absurdo eu aceitar 20 mil reais sozinho. Eu dividiria com ela. Quem tá casado, quem tá solteiro, quem tá namorando aqui, quem tá... Desculpa perguntar, essa moça bonita do seu lado é sua namorada? Ah, é namorada? Pô, irmão, tá a fim de ganhar 20 mil? Eu costumo dizer que corno já baixa logo o CD de Pablo pra ouvir no carro, né? Olha, não sei vocês, mas eu jamais faria isso com o meu carro, até porque rola muito assalto em ônibus. Mas a grande verdade é que o homem não consegue ficar muito tempo longe da mulher, né? E o que seria de nós homens sem as mulheres, né, gente? Ficaríamos completamente na mão. Siga no Instagram, @JoãoAvelino. Leve o bom humor para seu evento. www.comediantepareventos.com